Sotaque Tan 3193, contato radar, voo Leda, suba para os 360. Voo Leda, 360, Tan 3193. Passarelo 2230, está autorizado o táxi até o ponto de espera da Pistona 0, via Pacho, Índia, no ponto de espera Chamitone, 1-1-8-8-9-5, QNH 1-0-1-0. Salvador, boa tarde, TAM 3805 para São Paulo, Guarulhos. 3895, nível autorizado 340, copia? 3805, copia. 3805, está autorizado Guarulhos, nível 340, decola da pistão no zero com primeira curva direita, saída da El, Leda após posição Bridge, onde tem que ser para o Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto trilha, segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 55 no zero, frequência do controle 1199.35. 3205 TAM 340 Guarulhos, decola da 10 direita, Tael Leda Bridge, Campo Zulu 16, Bravo Hotel Zulu Trip 5510, transponder, controle 1935. TAM 3205, atendimento correto, chame para pushback funcionamento. Chamaremos 05. A secundária é 135.3, tambor voo. Chama 353, graças. Tango Whisky Serra Tango, prossiga. Mas para qual é o Whisky Serra Tango? Papa Tango Whisky Serra Tango, copia? Juliette Romeu, controle. Prossiga, Romeu. Livre a área, apresente a área no momento. Gente, qual é a sua interesse? Você está sobre um presídio, não pode sobrevoar essa área, o Mike Juliette Romeu. Está a 1 mil pés, Mike Juliette Romeu. Negativo, sai dessa área imediatamente. Existe alguma área restrita? O controle poderia confirmar? Recebemos uma ligação agora da Secretaria de Segurança Pública mandando o senhor livrar essa área agora. Eu estou aqui sobrevoo neste momento a 1 mil pés. Eu gostaria de saber se existe alguma restrição para sobrevoo dessa área aqui no momento. Deixa eu interromper o controle. Prossiga, controle. O problema é que o fato de eu estar sobrevoando está agitando os presos, com a informação que foi recebida agora do grupamento da Polícia Militar. E a Secretaria de Justiça solicitou que, por medidas de segurança, o senhor se afaste, porque está agitando os presos, está com medo de alguma rebelião, coisa parecida. Aí solicitou que o senhor se afastasse desse setor. Sim, vai permanecer mais afastado aqui da área. Obrigado. TAM 3216, decolando 39, chame controle de Salvador, 199-3935. 1935, TAM 3216. Contato Salvador, TAM 3216, decolando, você escuta. Boa tarde, contato radar na decolagem, suba para nível 370, saída MOMO. Vicente, 370 no PC da Momo, 32 no meio. Passarela 2230, nível de decolagem da pista no 0, vento 130 graus, 102. Sete, nível de decolagem, 230 graus. 2-1-0-1-0, descendo para 2000, autorizado o procedimento, informado no localizador, trip 5240. 3193, chama para o centro Recife, 1251 e alterna 133, decimal 95. 1251-3395, 3193. Rumba 31, informação em curso Lima, está pronto para a copa? Rumba 31, está autorizado Fortaleza, nível 090, decola da pista 10, saída no TAC. Aciona 5441, frequência do controle 199.35. Tipo 5474, boa tarde, aciona a identificação. Vou ir na Prode ITAP, desça para 3.000 pés, o ajuste 90.10. Controle do Salvador, 199.35. Controle do Salvador, 1935, grau, com rodagem 230. Rumba 31 no cotejamento correto, chame para acionamento ITAC. 31, boa tarde, Passaredo 2230, contato radar na decolagem, sua para o nível 180 sem restrições, saída área, boa. 180 sem restrições, saída área 2230. Rumba 31 no livre acionado, confirme o PLB e autonomia. Rumba 31, chame pronto para o táxi. Ah, é a partir do ponto de espera para ingressar a pista no site. Está 3805, está autorizado para estiver acionamento, chame pronto para o táxi. Autorizado 05, chama táxi. Está 3805. Tango Whisky, será Tango Livre, ingresso na pista, no 7, reporta a linha de pronto para decolagem. Por gentileza, curva direita para o 180. 180. Pronto, eu vou até interceptar o litoral, mas que Juliette Romeu. Está aí, está sobrevoando aqui a área, dentro das regulamentações, ok? Afirmativo, Mike Juliette Romeu, recebemos outra ligação do secretário de segurança informando que está piorando a situação no presídio. Não, estou ciente da situação lá embaixo, é que aqui nós estamos com um helicóptero de reportagem e a gente está registrando simplesmente um fato que está acontecendo na penitenciária, né? Inclusive nós estamos ao vivo aqui e nós estamos registrando o que está acontecendo lá embaixo, nós não estamos incitando nada, nós não estamos provocando nenhuma situação, a situação está acontecendo lá embaixo, nós estamos simplesmente fazendo a reportagem sobre essa situação. Matheus, comandante, mas supõe que a câmera que o senhor possui tem um bom alcance. Afirmo, nós estamos conseguindo registrar exatamente o que está acontecendo. Então, assiste a autorização Brasília? Tá 3283, informação curso Lima, aguarde para cópia. Você escuta o TAM 3283. Fala Tanguístico, sem ratão, o decolo de imediato, autorizado, vento 110 graus, 11 a nós. Para o táxi, o trip 5447, 33 a bordo, autonomia de 5 horas e meia, alterna Brasília. Trip 5447, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pistão no zero, via Pátio Índia. No ponto de espera, chame tu em 118 decimal. 95, quem negar, 10, 10. 10, 10, leve táxi, via Pátio Índia, o chama tu em 18 decimal 95, trip 5447. Cumba 31, está autorizado táxi até a Taxiway Hotel. Chame para cruzamento da pista. 3.1935, instantâneo. Dois, elevador, muito boa tarde. O TP 5240 estabilizado no localizador. TP 5240, continue a aproximação. Cheque trem de pouso, guarde tirações. Trem de pouso em março, trem travado, 5240. Confira o 5240, tem embaixado e travado? Avião ativo, embaixado e travado, 35240. Tarde, Papa Tango, Whisky, Serra Tango, prossiga. É falado, meu pé na sua escuta, mas até, trouxe até 3.000, Whisky, Serra Tango. 35240. Boa transição elétrica. O piso 1-7 está conforme a rota do plano de voo. Aciona 55 no meio, frequência do controle 119.35. Certo. Transponder 5440, posição normal, Whisky, Serra Tango. Ok, está acionado. 5440, vai passar para o 1, Whisky, Serra Tango. Tá 3203, correção, tá 3283, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Papá Romeu, Romeu Golf, informação em curso Lima, aguarde para cópia. De pouca da presente, isso é a TRIP 5447, pode ser a pronto. TRIP 5447, gente, mantenha a posição. Agora sobrevoa na região de Valéria. Sete, Mike já tem o meu, sem interferir na área do presidente. TRIP 5474, está autorizado a final do procedimento, desça para 2.000 pés, informe no localizador. Desça para 2.000, informará localizador 5474. Romeu, Romeu Golf, copia? Romeu, Romeu Golf, está autorizado para o Rio de Janeiro, nível 260, decola da pista 17 com primeira curva direita, cumprindo o perfil da saída da El Leda após posição bridge. Aciona 5505, frequência do controle 199.35. Tá 3283, colhendo com a equipe Sol, chantando para o táxi. Tomara aí. Romeu, Romeu Golf, o cotejamento correto, aguarde para acionamento. Romeu, Romeu Golf, copiou o Sol? É, posso levar para o de Bangu, no tá 32 no momento? 3216, chama agora o centro Recife, 126.85 e alterna 13365. Felipe 5240, solo 51 no livre direita de Eco, chave solo 1219. Direita, chama solo 1219, 35240. Rumba 31 está autorizado o cruzamento da pista, reporte livrando. Paulo Salvador, muito boa tarde, Trip 5240, Livrona. Trip 5241, está autorizado o táxi Alfa, quilo para o Pat 3. Escuta, 184, 4 horas, Galeão. Rumba 31, mantém a posição. Rumba 31, está autorizado o ingresso via Alfa, Juliette. Chame antes da taxa, Juliette. Juliette, livre decolagem, pistão a zero, vento 100 graus, 1 a nós. Da Força Aérea e reporte. É, confirmado, vamos livrar aqui naquilo, não é isso? 74. Trip 5474, completa o final do procedimento, torre 118.95. Motor 18.95, com a boa tarde. Boa tarde. 3, taxa de quilo, 52, parcela. T3805, prossiga? Tá aguardando para o táxi. Confirme as informações, por gentileza. 184, 4 horas, Galeão. Hotel do Pastor 14, contato radar a 2 milhas afastado do Coral, chegada a mar e chame no ponto ideal desse da. 74, confirme o trem de pouso. Aguarde para baixar de trabalho. Gente, continue a aproximação, aguarde instruções. 3805, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pistão no zero via Pátio Índia. No ponto de espera, chame Tô em 1-1-8-3-9-9-5, QNH 1-0 no zero. Pátio Índia, chama pronta, Tô em 3-2-0. Romeu Golfo, só mais um minuto, por gentileza. Rumba 31, vai seguir a aeronave da TAM e no ponto de espera, chame Tô em 1-1-8-9-5. Juste 90, 190. Oi, Salvador, boa tarde. Trip 5447, saída Momo. Boa tarde, Trip 5447, contato radar, sem restrições, saída Momo, suba para 200. 200, sem restrições, 5447. Romeu Golf na escuta do sol? Romeu Golf, modifique a subida para Dael, Leda, após posição Ilhéus, após direto conforme a rota do plano de voo. Opa Tango, Whisky Serra Tango, autorizado direto Recife. Direto a Recife, Whisky Serra Tango. A 3205, ciente, não tem ponto de espera. Mantém. E o cotejamento correto, tem informação do PLB? Romeu Golf para acionamento táxi, chame Toy em 118.95 QNH 1010. Papa Romeu Golf, siga. Solo San 3283, com PLB 174, temos 5 horas e 15 de autonomia, alternando Ribeirão Preto para o táxi. Gente, direcionar e repassar o táxi. 4. Tá, 3283, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio Índia. No ponto de espera, chame tu em 118, decimal 95, sem negar 10, 10. Para o ponto de espera da 10, via Pátio Índia, ponto de espera 395, 232. Ali, Mateu, 10, 327. Sol 5,6, livre direita, via Delta, chame Sol 1, 2, 1, 2, 1, 9. Via Delta 219, grátis 5,4, 7, 4. Falou, trip 5,4, 7,4, livrou na Delta. 5474, está autorizado o táxi via Alfa, Kilo para o Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, 474. Bravo, Kilo I, Lima, confere, está autorizado o voo local Salvador-Salvador, decola da pistão no 7 com primeira curva à esquerda, corredor forte. 1.000 pés, Oceana 0.1 no meio, frequência do controle 1.9.35. Rumo 3.1 no Torres. Rumo 3.1, não tem condições de alinhar e manter na pista 0? Gente, ali mantém pista 0, rumo 3.1. Milho. Afirmo. Bravo que Luiz, que para cotejamento correto, para acionamento e táxi, chame tu em 118, decimal 95, QNH 10, 10. Tan 3805, decolado 58, no controle Salvador, 199, decimal 35. 1935. Rota de gol 1885, oceano em identificação, chegada Bonf, desça para o nível 060. Salvador, Tan 3805, da El, bom dia, boa tarde. Boa tarde, Tan 3805, contato radar, está autorizado o Leder, subiu para o 340. Direto Leda, 340, Tan 380. Rumo 3-1, livre decolagem na pista 0, vento 120 graus, 129. Tan 3283, Torres. Você escuta Tan 3283? Tan 3283, após decolagem, rumo 3-1 na frente, bandeirante. Autorizado alinhar e mantendo a pista no 0. Após o tráfego alinhado, está livre ali, manter o Tan 3283. Tan 3283, mantém a posição. Mantendo a posição, Tan 3283. Romeu Rodolfo, autorizado táxi, chamando para Papa Língua, pista no 7. Tan 3283, autorizado alinhar e manter pista no 0. Livre ali, manter Tan 3283. Está batendo o Bravo Turis, livre de acionar, aguarde para o táxi. Romeu 31, no decolado 00, sobre controle de Salvador, 199-35. Jamai, 199-35. Capitão Bravo, Celeste Torres. Papai Romeu, Romeu no Gol, Felipe ingressa na pista 17, repartir a linha de ponto para decolagem. Bravo, Celeste Torres. Atenção, Bravo São Luís, autorizado o táxi, reposta no ponto de espera da Oscar para ingresso na pista no 7. Rumba 31 no contato radar, saída Lotarque, vou para o 090. Rumba 31, está realizando saída Lotarque, saindo para o 090. Controle é o 5626, tá? Tem a trip 5626? O trip 5626 tá livrando aí, viu? 1 ou 4? Afirma, deixa para 4 mil pés o 5626. 4 mil 5626. São 3805, confirme a sua razão subida? 2.300 no momento. A gente informa que temos um tráfego passando de 2 horas, sentido nordeste, mantendo o nível 1.190. É um bandeirante, é afastado de 16 mil serenados. Tá, vemos que é quecamente. Mantém a razão subida, eu tenho 3.805, vai ter separação lateral. Beleza. Pastor 1.4, informação de tráfego passando de 2 horas, 15 milhas. Sentido sul, cruzando uma centena em subida para o 340, é um Airbus 319. Meu Romeu Golf, assim que o táxi colar aqui, já será autorizado sua decolagem, ok? Redução de velocidade para 220 nós, é o número 2 na aproximação. Tango Whisky, Serra Tango, Chamadeira Recife, frequência 126.85 e alterna 133.65. 2.5, 133.65, isso é a tango. Trip 5626, voe posição peluda presente. Bomba 31, voe posição lotada presente. Voa lotada presente. Sete o vento, 120 graus, com uma dúzia de nós. A 3283, o código 04, chama o controle de Salvador, 199-35. Já, 35. Boa tarde, TAN 3283. Boa tarde, TAN 3283, contato radar, saída Arbor, suba para o nível 300. Arbor 300, TAN 3283. A 3805, chama do centro Recife, frequência 1251 e alterna 133.95. Pista secundária? 133.95. 395, obrigado. Controle o aeromédico Papá Romeu, Romeu Romeu Golf, 900 para o 220, Abel. Só tarde, Papa Romeo, Romeo Golf, contato radar na decolagem, tudo restrito inicialmente para uma centena na saída da EL. Restrito uma centena na da EL, Romeo Golf. Trip 5626, autorizada, final do procedimento, desça para 2000 pés, o ajuste 9010, informe no localizador. Autorizado o final do ILS, reporta no localizador para 2000, 5626. Gol 1885, desça para 3000 pés, o ajuste 9010. Salvador, muito 4586, centro da Lima, para Lençóis, nota para 4. Confirma o trip 5486? 5486. Frequência 1288 e alterna 135 decimal 3. 353 e 288, 5484. Momo, transição VATAP. E após o VATAP direto, está o transponder 5522, frequência do controle 199-35. Os Lençóis, nível 200, a saída é a Momo, transição VATAP, decola da 10 com curva à esquerda, frequência do controle 199-35, transponder 5528, ou trip 5486. Trip 5486, também te confirmando, saída Momo, transição VATAP e após VATAP direto, destino. Saída Momo, transição VATAP e após VATAP direto, o destino, Lençóis, 5486. Trip 5486, cotejamento correto, chame para puxar o estacionamento. Ah, graças, 5486. 2-0, aguardando eu e diz o Romeu no gol, vamos ver o médico. Gol 9074, boa tarde, acione em identificação, chegada Mari, desça para o nível 050. Número 3 na aproximação, vou na proa de Itapê. Pode o transponder? 5486, transponder 5522. 5522, copiado, graças. Papai Romeu, Romeu, Romeu Golf, controle? Receba, controle. O centro Recife autorizou seu voo da presente, direto Vitória. Opa, então, obrigado, amigo. Direto Vitória, acendendo pelo 220, Romeu Golf. Sabe, azul 4116, acione a identificação, chegada Mari, desça para o nível 060. Gol 1885, está autorizado a final do procedimento, você vai seguir como número 2 da aproximação, o número 1 está 9 milhas à sua frente, informe no localizador, gol 1885. Estava pelo Bravo Luiz, autorizado, alinhada de colada, pista na frente, vento 110 graus, não 112. 3283, chamador centro Recife, frequência 128 decimal 8 e alterna 135 decimal 3. 388 e 1353, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Voo 1964, boa tarde, acione identificação, chegada Mari, desça para o nível 070. Controle Salvador 5626 da Trip, está estabilizando o localizador. Trip 5626, completa final do procedimento, chame a Torre Salvador 118.95. 118.95, 5626. 5626, está estabilizado no GLS. Completa aproximação, aguarde autorização para o pouso, 5626. Completa aguardando autorização, 5626. Ok, então eu vou manter a posição, tem condição de manter a posição? Ok, por gentileza mantém, aguarde para a decolagem. Para o controle Salvador. Tango Kilo, Romeu Oscar, mantenha costas visuais 1.500 pés nos corredores, o ajuste em Salvador 1010, confirme em pessoas a bordo. PA05. Visual com o Quebec Serra à sua frente, Kilo Romeu Oscar. Romeu Golf, chama agora Centro Recife, frequência 1251 e alterna 1.33.95. Sim, tá pronto para a cópia? Mike Eco Delta, está autorizado Manati, a 1.000 pés, decola da pista 1.7, primeira curva à direita, corredor axé, aciona 0.125, frequência do controle 1.19.35. E aguarde 1 minuto para a decolagem. Chamada 326, identifique, chegada Mari, desça para o nível 080. Trip 5626, livre pouso na pistola 0, vento 120 graus, 129. Autorizado pouso no 0, 5626. 4, desça para 2.500 pés, autorizado a final do procedimento, o ajuste no 010, informe o localizador. 74, chama para táxi. Alfa e Bravo Novembro 2, Papá, à sua esquerda, mantendo 1.500 pés, não irão interferir na aproximação. Gol 1.85, passou Duna, completa final do procedimento, Torre 1.895. Entendi, estabilizado, 1.895, obrigado. Kilo Quebec Serra, 1.500 pés nos corredores visuais, o ajuste 9090, informe Paripe, confirme em pessoas a bordo. Gol 1.85, consumo de aproximação, aguarde pista livre, saque bem de pouso. Já travado, 1.85. Sabatango Bravo que Luiz, que livre decolagem na pista 1.7, vento 1.30 graus, 1.29. Para 2.500 pés, o ajuste 1.0, 1.0. Gol 1.964, desça para o nível 050. Trip 5626, solo 1.2, livre direita, via Delta, chame solo 1.2.9. Direita Delta 209, grato. 356, Livrona Delta na sua escuta. 356, está autorizado o pátio Alfa Kilo para o pátio 3. Alfa Kilo pátio 3, o 562, Delta direto na Kilo, né? Afirmo, 356. Entendi. Uno 885, livre pouso na pista, 10, vento 130 graus, 12 nós, a 1,650 à sua direita, não interfere no pouso. Sete, contato visual, livre pouso na 10, 1885. Sol na 35626, a posição 3 se ocupa de ocupado. Ponto de ocupado. 35626, informação que eu tenho aqui é a posição 05. E a gente vai pro 05, então. Papatango Bravo Kilo Whisky, autorizado o cruzamento da pista 10, reparte o vidro do eixo. Rio, Chumitou e Salvador, 1-18-95, tomou posto. 1895, tá já. Azul 41, 16 está livre ao final do procedimento, deixa para 2000 pés, informe no localizador. Reportar localizador para 1-16. O 1964 está reautorizado a descida para 2000 pés, o ajuste 9090, informe no localizador, número 3 para a posse. 2000, camarada, localizador, o 1960. Chanel 3-26, está reautorizado a descida para 3000 pés, o ajuste 9090, agora o número 4. 3010. Oi. Aguardar a autorização, chama para o trem de pouso com 9074. Para o portão 04. Controle Salvador, 1-9-9-35. Zé do Rotatória, Quebec Serra, 1000 que se fez. Voo 9074, livre pouso na pista 10, vento 110 graus, 119. 7, livre pouso, 90 e baixo travado, voo 9074. Hotel de Papa Tango Bravo que Luiz, que 1000 pés, corredor forte, você vai afastar 20 milhas, confirma. Sete, Bravo Kilo Whisky na escuta do controle. Azul 41-16, está brincando final, 0 já ali no campo. Azul 41-16, completa a aproximação, torre 118-95, tem bom posto. Contato 41-16. Torre Salvador, boa tarde, Azul 41-16. Azul 41-16, está em Salvador, continua em aproximação, check-in de pouso, aguarde instruções. Portará quando baixar de travar, não aguarde instruções do 41-16. ritmo de pedão, tá na linha, mantém posição. Mike Eco Delta, livre decolagem na pista 17, vento 110 graus, 11 nós. Gol 9074, solo os 22, livre à direita via Fox, chame só o 1, descendo do último 9. Azul 416, passou isso, cara, baixar e travar. Gente, azul 4116, continua a aproximação, guarde instrução. Azul 4116, forma o helicóptero decolando da pista 17, cruzou agora o eixo da 10, comprou a sul, não interfere mais no seu pouso. Gente, 4116. Romeu, opa. Chanel 63, 2000, com quem soprou? Soprou de Dula. Viatura fome através do portão 08. Até 3-2000, estação vetoração para sequenciamento. Curva esquerda para o 030, seu limite ao localizador. Esquerda 30, limite ao lote. Falando que você vai que serra, siga. Sobrou de Salvador, papapá, Mike Eco Delta decolou, 500, tá, está passando na sua escuta. Autor de Mike Eco Delta, o senhor voa direto ao Manapê? Se autorizado, agradeço. Autorizado, direto Manati, Mike Eco Delta, o nome é o PES, informe livrando a CTR. Mil PES na proa de Manati, chama 20, Mike Eco Delta. Silo Romeu Oscar, informa o tráfego do Mike direto Romeu à sua frente, 500 PES. O convoio parado, afastado pela nave 3 milhas. Gol no 964, reduza para aproximação, informe no localizador. Reduzindo para varal 964. Gol 4116, sala 25, livre à direita via Fox, chama o sala 1 no 2019. Aquilo Romeu Oscar, mantenha 1.500 pés, atento para helicóptero à sua frente, 500 pés, e chame até o Salvador 118 decimal 95. Deixa eu acertar o curso, o Roxas 6326. Chame 6326 para o localizador, curva direita para o 060, deixa para 2.000 pés e está autorizado a final do procedimento. Direita 60, deu certo para 2.000, autorizado. Hora 964, na final, visão. Zona 964, completa a final, torre 118-95, tempo pouso. 295, grato, bem. Foi Salvador, boa tarde, Zona 964, final. Passando. O Interceptor, visão. Ciente, gol no 964, agora autorização para o posto. Guardado no 964. Está passando a curta das 2 milhas do Quilo Quebec Serra. Ok, Quilo Quebec Serra, autorizado o pouso no 7, o vento é de 120 graus, com uma dezena de nós, agilizando, ok? Agilizando, tem ele pouso no Quilo Quebec Serra. 163-26, reduza para aproximação, chame Toy Salvador, 118-95. 118-95. Cada rotatória é um quilômetro. Romeu Oscar, vai ingressar a final número 7, conhece o hangar da Enrimar aí a 3 milhas da cabeceira número 7? Afirmo. Ok, ponte quando subo o hangar da Enrimar, iniciando curva pela esquerda sobre o hangar, ok? Entendi. Compreendeu? Sobre o hangar da Enrimar, iniciando curva esquerda. Curva esquerda. Uno 964, o vento é de 120 graus, comando 2 de nós, que negão no 0 no 0, tá livre o pouso 9 no 0. Eu pouso 0 no 964. Torre, o Xenair 6326, não? O Xenair 6326, conversa por aproximação, o artifício é livre, cheque de pouso. Checar. Xenia 6142, copia. Prossigo, copia. Xenia 6142, autorizado Recife, nível 350, decola da pista 10 com primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição Caju, proteína Whisky 58, aciona 5552, frequência de controle 199.35. Recife 0, nível para Recife, decola da 10, curva à esquerda após, saída Puca, Caju. Depois, o boiteiro havia 52 transpondo, 5942 Salvador, 61142. Chame 6142, cotejamento correto, chame para pushback e acionamento. Para como pronto, 6142. Vou aguardar. Gol 1964, Paulo 29, libra direita, via 4, chame Paulo 1119. Paulo 1119, virando a direita, gol 1964. Gol 2015, Bravo Cruz. Paulo Salvador, boa tarde, gol 1964, libra direita. Gol 964, está autorizado o táxi via Alfa, Juliette, para o portão 11, fica atento a viatura Follow-me através do portão 08. Alfa, Juliette, para o 11, atento ao Follow-me, eu estou por mim, gol 964. Solo, Salvador, 54, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Cada um dos 7 Kilo Romeo Oscar. Tango Kilo Romeo Oscar, livre ponto na pista na 7, vento 130 graus no 9 nós. Entre o ponto com o Kilo Romeo Oscar. Oceaner 6326, Paulo 32. Confio coleção, livre à direita via Eco, chame Paulo, 219. Vou chamar o 219 de hoje. Salvador, Oceaner 6326, boa tarde. Oceaner 6326, está autorizado o táxi Alfa, reporte para a Juliette. Alfa, antes da Juliette, reportar 6326. Aqui é o Delta, não há tráfego para informar, frequência livre, tem bom voo, chama para regresso. Information Mike, position 3, request level 360 to Guarulhos. Oceaner 6315, information Mike confirmed, extend by 4 copies. Information 6315. Oceaner 6315, red copy. Come, go ahead, Oceaner 6315. Oceaner 6315, clear the Guarulhos Airport, flight level 360, departure runway 10, after departure turn right, dial departure after Leda position, after bridge. Apollo 16, confirm your flight plan, Skok 5536. Salvador Approach 119.35. Clear to Guarulhos, level 360. Departure runway is 10. Right turn, dial. Departure, leave the bridge. Follow up Zulu 16, then flight plan route, squawk 5536. And departure frequency 119.3, starvation at 6315. Oceaner 6315, route back correct. Report for pushback and startup. Look, Oceaner 6315. Call Salvador, Oceaner 6142, na ponte 1, pushback e acionamento pronto. Oceaner 6142, está autorizado pushback e acionamento, chama pronto para ataque. Desde o acionamento, ataque Oceaner 42. Salvador 35486, pronto para o táxi com 34 do POB, autonomia 4 horas, alterna Salvador. Oceaner 6142, mantém a posição? Sem problema de posição, Oceaner 6426, está autorizado o táxi via Alfa. Correção, está autorizado o táxi via Pátio, Índia, até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, chumitou em 1, 18, 95, QNH 1010.